Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 330, programa que, de certa forma, surge na continuidade da emissão anterior. António, apresenta então o que temos para hoje. Temos a segunda parte com um autor que lançou recentemente no panorama editorial português O Diário dos Caminhos de Santiago, uma edição da Editam. Sabem a nossa opinião sobre este tipo de editoras, as chamadas editoras de vão de escada, editoras que esmifram um pouco a vontade de qualquer pessoa bem-intencionada a ter os seus livros nos escaparates. Depois aquilo é uma desgraça, vai a ver-se, mas isto, todas as regras também têm a sua exceção. É o caso deste livro. Para a nossa surpresa, a primeira parte, como dissemos já no próprio apontamento, na leitura em dia, é mais diarístico, mais objetivo, é um tipo de recolha de elementos e dados. Dá quase a sensação que o autor ainda está à procura do seu espaço, da forma e mais correta e escorreita até de explanar e expor muito daquilo que vem na segunda parte do livro. Ou por outra, nas duas grandes partes, dividimos o livro em três partes, nas duas partes finais do livro, que tem a correspondência no caminho de Priscilia, no caminho de Navarra, em direção a Santiago Compostela. É um retrato para além da erudição, da componente cultural que o próprio autor também mostra aí, faz uma recolha e levantamento de uma série de mitologias, a cultura, a história da cultura dos povos da Península Ibérica, nomeadamente aqueles mais alocados às autonomias de Navarra, do País Vasco e até da própria Catalunha, aquilo que vulgarmente é conhecido pelo Reino de Aragão, mas para além disto tudo é todo um diálogo que um laico, que um homem aparentemente sem fé, estabelece com aquilo que é o sagrado, a vontade de cumprir uma, vamos lá, missão térrea, terrena, em ser capaz de desafiar as suas capacidades físicas, mas mais do que isso, é um retrato escrito num português correto, bem alinhavado. Tomara que alguns autores que se pavoneiam aí, enfatuados, que escrevem português, conseguissem pelo menos uma prosa desta dimensão. Vale bem a pena comprar este livro, ler, saborear. Boa noite, melhores leituras. Abílio Machado nasceu em janeiro de 1947 em Gordizela, Guimarães, numa família humilde, sendo o mais velho de oito irmãos. Frequentou a escola primária de 53 a 56, ingressou no seminário aos 10 anos, o que terá marcado a sua personalidade e o interesse pela vida cultural. Abandonado o seminário, vai para Coimbra, em 66, onde segue a vida académica no curso de Direito. Fez o serviço militar obrigatório de 1969 a 1972, tendo sido mobilizado para a guerra colonial na Guiné de 1970 a 1972. Trabalhou como delegado de informação médica durante mais de 30 anos, até que aos 60 anos de idade se aposentou. É o autor de Diário dos Caminhos de Santiago, uma edição da Editam. Mas uma das coisas, sem perder um pouco, por exemplo, que é muito recorrente neste seu livro, é aquele lado mais, como é que eu ia dizer, o lado mais afetivo. Há elementos, pronto, são importantes, percebe-se que o genro é uma figura importante, por razões que não interessam agora cá para o caso, que também nomeia no seu livro, as filhas também o são, mas há outros elementos, as netas também o são, mas. Aqui o que é muito importante, há dois ou três elementos que acaba por carrear. Há uma irmã que também aqui é nomeada, Também é citada, também é exatamente. citada. De qualquer das formas, interessa aqui referir que há duas ou três figuras do seu lastro familiar que são muito importantes. A mãe, que é logo na primeira narrativa, quando lhe diz a agulha e a linha por causa Exatamente. das bolhas. Os processos E mais depois claros. aquela, como é que eu ia dizer, a ponte que tenta criar ou construir a sua ponte dos dois lados do Rio Minho, o lado português,

rebuça então faria um raminho de beijos e diamantes, símbolos da inefável alegria que ferve nos peitos de estudantes. Voaria então, voaria, voaria então, voaria, voaria então. Lavar o corpo como uma forma de rotina, disciplina, higiene. Esta é água que recorrentemente vai aparecendo, quer como banho, quer nas ablações. Tudo isto tem a ver exatamente também com uma espécie, voltamos outra vez ao mesmo, limpar este, em termos de simbologia, é limpar também interiormente aquilo que exteriormente está sujo, do caminhar, de todos os dias esforçadamente fazer mais 15, 10 quilómetros, 20 que sejam, tem a ver exatamente também com este lado. Apesar de militantemente laico, eu preciso de, vamos lá, limpar as gorduras excessivas, também terminologia hoje em dia também muito na moda, mas aqui neste sentido no livro também pode ser percebido desta maneira. Eu acho que isso faz quase parte da indumentária do peregrino. Há um amigo meu que leu o livro, alguns leram-no, e que me diz, sendo tu laico, do livro transparece em cada página uma espiritualidade difusa, e que eu enquadro facilmente na... Quando o peregrino se põe a caminho, ele é o peregrino e é o seu hábito, é quase como um monge, a sua indumentária. Uma das coisas que faz parte da indumentária do peregrino é a concha. A água, nós deixamos envolver por ela. A água limpa-nos, mas também a bebemos. Portanto, a água faz parte da vida do peregrino e faz quase parte da sua indumentária, porque a concha que levamos permite que a bebamos, não é? Não direi que com a concha nos tomemos um banho, façamos um duche, mas, mas a água é um elemento sempre presente. Uma das coisas que é importante... com os rios, dialogamos com as pontes. Já lá vamos. Exatamente. Uma das coisas que é importante, por exemplo, usando, já que estamos em Espanha, um pouco aquela frase feita, que é um jabão de Ortega Gasset, que é o homem e as suas circunstâncias, mais por si mesmo e tantos e quantos. Pode dizer-se que esta espiritualidade existe, é e foi enquanto durou o caminho. Depois disso, essa vivência, o mergulhar numa espécie de um misticismo mais carregado, é inerente à própria vivência que vai desenrolando durante a temporalidade do percurso. Depois disso, também pode ser vista e percebida ou interpretada desta maneira. Estou de acordo. Acho que depois voltamos um pouco à vida terrena, à nossa rotina. De todos. E, portanto, as recordações vão-se, as inquietações, as perguntas que nos fizemos durante o caminho vão-se esvaindo, não é? Porque a vida terrena, a rotina diária, nos chama, não é? Mas pronto, durante o caminho é mais fácil que esses apelos se verifiquem. Não é impunemente que se entra numa ermida romana esquecida, pronto, que hoje praticamente ninguém visita. E, por exemplo, lembro perfeitamente onde esse amigo francês que eu fiz, o médico Luís. Que entramos em Eunat, Santa Maria de Eunat, que é uma ermidazinha no meio de uma campina extensíssima, pronto, que hoje é praticamente aberta para que os peregrinos a possam visitar. É um local paradisíaco, é um monumento arquitetónico muito bonito. É fácil que nos deixemos envolver por essa espiritualidade. No primeiro dia que chego a Roncesvalles, vou assistir à missa do peregrino, que é tradicional. Não porque seja religioso, mas porque quis assistir. Eu digo, eu gosto dos rituais, gosto de ver. Fiquei sentado, enquanto todas as pessoas foram receber a bênção do peregrino, fiquei sentado cá atrás. Gosto de rituais, mas não tanto. Agora, não posso esquecer que me deixei. Havia vitrais da Batalha de Navas de Tolosa. Pronto, havia toda uma série de situações que nos vinham à memória, quer da história, quer da cultura. Pronto, há muitas coisas que nos apelam, que nos chamam e que nos convidam. Com a volta à rotina, essas inquietações vão-se desvanecendo. Uma das coisas que eu também não gostaria de deixar aproveitar a circunstância é sabemos, pelo menos o que se sabe hoje em dia, da questão do santo Prisciliano, a figura das heresias que eram tão frequentes também na Idade Média. Até que ponto é que a figura deste homem, também um homem despojado, um homem que tentou, vamos lá, regressar ao cristianismo original, à palavra verdadeira de Jesus Cristo, por supõe-se dita ou transporta para os Evangelhos, até que ponto é que esta figura poderá, hoje em dia, retomada ou não, provavelmente nunca será retomada, a não ser como um asterisco da história, porque a Imprensa Nacional tem um livro editado sobre a figura e o pensamento de Prisciliano, pouca gente o compra, muito menos pensa-se que talvez para o ler, esses poucos. De qualquer das formas, a figura de Prisciliano é tão plausível estarem as ossadas em Santiago de Compostela, serem desta figura que, ao fim e ao resto, muito se fala e pouco se sabe, a não ser uma pequena comunidade de investigadores e de apaixonados por este cristianismo original, ou vamos lá, primitivo, tal qual ele deve ser militante. Durante o seu percurso, percebeu que a importância desta figura ainda se mantinha enquanto que peregrino para Santiago? Muitas vezes me interroguei isso. É óbvio que, como uma pessoa completamente estranha a esse tipo de investigações, não sou cientista nem nada que se pareça, não deixo muitas vezes de pensar que às vezes os povos têm medo de descobrir verdadeiramente a sua história. Nunca me esqueço que uma cientista portuguesa tentou fazer uma investigação sobre os restos mortais de Dom Afonso Henriques, tentando estudar o seu ADN, ou determinar o seu ADN. Alguém teve medo que essa situação pudesse reescrever a história. Não é? E que tivéssemos de dizer, não, os ossos que estão em Santa Cruz de Coimbra não são Dom Afonso Henriques, nem da Dona Teresa, são de outro ser qualquer. A Igreja, acho que também comete esse erro. Cometem os governos, cometem os Estados e comete a Igreja. Que até agora se tem... Por adquirido. Exatamente, que se tem como adquirido, que o que está sepultado naquele sepulcro é Santiago, e não permite que alguém... Que nunca esteve na Península Ibérica, exatamente. Não ser Natal. Não, é completamente inverosímil. Ele é morto por Herodes, foi aliás o primeiro apóstolo a ser martirizado em 42. 42, 44, exato, há alguma divergência em relação a isso. Dizem que em 44 esteve cá na Ibéria, e no mesmo ano terá regressado então e terá sido martirizado lá. Há perguntas muito objetivas que se podem fazer, não vale a pena estar aqui a enumerá-las, não é? Como é que do ano 42 até ao século, portanto, oito, até ao século IX, não, no início do século IX, os discípulos conseguem manter, as várias gerações de discípulos conseguem manter esse, a menos que, digamos, que a tal barca de pedra, alojando no seu interior os ossos, não é, veio durante 8 séculos navegando pelo Mediterrâneo até acostar a Padrão. É óbvio que são lendas bonitas, são lendas que podem ser muito apelativas. Estruturam a fé, ao fim e ao resto. Exatamente. Mas é o cimento para... Mas é o cimento para muitas coisas, e é verdade. Porque nós, portanto, eu não sou historiador, nem nada, portanto, nem tenho pretensões a isso, mas uma rápida perspectiva histórica permite-nos fazer o seguinte. Os árabes invadem a península. Os árabes têm, ao contrário dos cristãos, uma unicidade política, religiosa e militar. Uhum. Os cristãos, o reino visigótico estava completamente em desagregação, completamente esfrangalhado, não é? Por reis vários... Rivalidades internas. Todos. Foi muito fácil aos árabes entrarem. Portanto, os árabes detêm todas as cambiantes para ser um exército e estabelecer aqui um reino vencedor, que foi o que aconteceu. Acantonaram os reis nas Astúrias, o Pelágio, depois o rei Pelágio começa, portanto, a reconquista e vai para aí fora. Pronto. Santiago surge, portanto, os árabes invadem a península em 711, Santiago, as peregrinações começam, o túmulo é descoberto 813, portanto, em Padrón, está criado um caldo de cultura unificadora junto dos cristãos para, de forma, portanto, para com sucesso, combaterem os árabes que tinham esse poderio, não é? Uhum. E essa unicidade nas várias vertentes. Uhum. Digamos que o culto a Santiago, e logo a seguir, no século IX, portanto, no século X, aliás, no, portanto, princípio do século X, o início das peregrinações, é o cimento de que o António fala. É a necessidade que se tem de unificar um conjunto de reis, de pequenos reinados desavindos, não é? Que, pronto, para contrapor aos árabes. O famoso então, Santiago, portanto, é assim, Santiago Matamoros. Portanto, é assim que, na célebre batalha de Clavijo, exatamente, aparece o Santiago Matamoros. Uhum. É a primeira vez que aparece, não já com a vestimenta de peregrino, mas a farda de guerreiro. E ainda por cima, guerreiro, portanto, a cavalo. A cavalo. Cavaleiro. E branco, exatamente. Uma das partes mais... Mas pronto, só para terminar, os povos e a Igreja têm receio de, se for necessário, reescrever. Uhum. E é a velha luta sempre entre a fé e a ciência. Se hoje temos meios, através da determinação do ADN, de comprovar se a verdade histórica é a mesma verdade, não sei porque é que se tem medo da verdade. Uhum. Mas não sou eu que tomo decisões, inquieto-me só e pergunto-me em relação a isso. Uma das partes mais importantes deste, ou pelo menos muito criativas deste seu livro, é o diálogo que estabelece, ou pelo menos a nível ficcional, entre o Melro, que foi aparecendo ao longo do tamanho do livro, várias partes aparece o Melro, o cajado, seja o primeiro, o segundo ou o terceiro cajado, e o próprio narrador destas histórias. É o lado muito próximo de Aristóteles, das fábulas, de La Fontaine, portanto, toda uma série de imaginário que aqui é recuperado num diálogo muito tocado lá, muito vivo, em que estas figuras, tanto o Melro como o Cajado, viram-se para o narrador: tu põe-te a pau porque se me tratas mal, ficas sem e, portanto, vês-te um pouco atrapalhado. E o Melro vai sinalizando caminhos, vai sendo assim uma espécie de câmara de eco. Ou seja, aquilo que eu disse mesmo agora, estas fábulas, ou pelo menos uma fábula semi-fábula incompleta, porque tem um narrador que é o próprio que conta a história, em diálogo com os animais, é, vamos lá, uma procura de paz interior, é uma espécie de Éden possível de cada homem viver consigo mesmo e depois com aquilo que o rodeia, ou então é mesmo uma solidão mais pura, mais profunda e até às vezes um pouco dramática que obriga a criar estes elementos de vazio de contacto humano na relação com o outro, estas pequenas ficções, estes diálogos com elementos muito importantes da própria, desse caminhar, como Romeiro, por um lado, e depois o Melro, que também tem muita importância em termos de simbologia. E pode ser uma simples reverberação do sol, que trouxe à cabeça do peregrino uma tontura que se prolongou, um pequeno delírio que o lembra, digamos, ou que o faz, transformar o cajado numa espécie de alter ego, e o Melro, que se vai sempre transmutando, de navarro passa a castelhano, de castelhano a galego, vai sempre passando... portanto, o testemunho, digamos, para de umas regiões para outras, acho que é mais uma reverberação do sol, e a solidão profunda de quem caminha. É óbvio que, no meu caso... Uma espécie de Robinson Crusoe, seria? Robinson Crusoe é com a sua sexta-feira, exatamente, com o seu sexta-feira ao nome, exatamente. Eu digo aí, com razão, eu nunca vi o Melro, e mesmo aqueles que vi, não foi de certeza aqueles com quem conversei. Mas são coisas que vêm, que nos vêm à cabeça, que provavelmente nos ajudam a combater a tremenda solidão, que é em muitos dias. O caminho francês tem uma vantagem, ao contrário dos outros que fiz. É um caminho muito povoado, e no ano em que eu fiz, o ano 2011, eu diria mesmo que foi um caminho super povoado, portanto, povoado até em demasia. Também eu refiro aí que as pessoas que recebiam os peregrinos estavam extremamente admiradas, porque nesse ano acho que se bateram recordes de afluência de peregrinos ao caminho. Portanto, vai-se sempre encontrando pessoas e vai sempre havendo a possibilidade de conversa. Mas não escondo que, mesmo assim, se passam dias, digamos, e quilómetros em que se vai sozinho. Portanto, inventam-se assim uns outros erros que nos vão acompanhando, não é? E quando chegamos ao albergue, é como dizia o António há bocado, voltámos à vida, não é? À rotina. O albergue é o assentar, o tomar banho, o lavar a roupa, ver futebol, o descansar, o ler o El País ou o El Mundo, aí voltámos. E no dia seguinte retomámos as lendas e os caminhos. Em meu nome pessoal e em nome principalmente dos ouvintes que todas as semanas escutam o programa Livros com Rumo, quero agradecer a simpatia e a atenção que Abílio Machado teve ao conceder esta entrevista, e tudo a propósito de um livro editado ou lançado no panorama editorial português pela Editama, Diário dos Caminhos de Santiago. Apesar daquele preconceito que a elite intelectual ou cultural tem por determinado tipo de editoras, esta, no caso, até acertou. Um excelente livro, recomendado vivamente. Boa noite e muito obrigado. Muito obrigado pelo convite da Rádio Universidade de Minho. Muito obrigado. É assim o final de mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 330, onde damos também por terminada esta grande conversa com Abílio Machado, que teve início na semana passada. Já sabe, pode sempre contar connosco em rumo.pt, emissões disponíveis para audição e para download. Pode também contar connosco na próxima semana para mais conversas e novos escritores. Tenha uma boa noite.